Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho, eu não tenho vergonha de ser aqui. Prometo pra você que nada vai. Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente. Oi, de rocker! Eu vou pedir sua mão, vou pedir. E agora? E agora? Oi! Não vai, camarada gordinho! Mas a madeira não vai faltar amor. A guita do Caveira do Pacaju. Vai, Caveira! André Celis, o mural de Ibi Coara. Meu Lorde Vaqueiro. É de Vaqueiro, é o nome da fera. Oh! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser. Prometo pra você que nada vai. Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente. Ô molho, eu vou pedir. Ô molho, cacica. Vai, cacica. Menina linda, por favor, casa mais. Vai, Juliana, vai, Juliana. Vai, Nissan.